se cala. Ninguém aguenta mais essa pala. Já estou cansado de saber. Sinto que queres viver me enrolando. Você finge que tá me explicando e eu finjo que entendo você. Fala, fala tanto que o mundo se cala. Ninguém aguenta mais essa pala. Já estou cansado de saber. Sinto que queres viver me enrolando. Você finge que tá me explicando e eu finjo que entendo você. E a verdade já não sei. Confiança eu te dei, mas você não soube honrar. Fez o que fez mais uma vez. Se o comando lhe entreguei, tem que nos representar. Só não pode faltar na nossa mesa um prato de comida. A fome avisou, tanta coisa que tá faltando, mas graças a Deus nunca faltou amor. Só não pode faltar na nossa mesa um prato de comida. A fome avisou, tanta coisa que está faltando, mas graças a Deus nunca faltou amor. A gente se vira, se esconde atrás da mentira, se perdendo com tanto poder. Muda, faz que mude assim mais um ano. Deixa o poder debaixo do pano, faz de tudo pra gente esquecer. E nada mais me deixa em paz. Se pra mim já está demais, pra alguém já está pior, eu sei. Sim, vou cantar mais uma vez. Esse verso pra você é o que posso deixar. Só não pode faltar força e coragem, vontade e fé pra conseguir viver. Todo dia mesma ladainha, a gente caminhando pra sobreviver. Só não pode faltar força e coragem, vontade e fé pra conseguir viver. Todo dia mesma ladainha, a gente caminhando pra sobreviver. Força e coragem, vontade e fé pra conseguir viver. Todo dia mesmo.